escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Emissora Nacional Lisboa, Portugal. Não sei se sabem, amiguinhos, que na rádio, quando se está a transmitir um programa, é costume dizer-se que se está no ar. Quer dizer que pelo ar vão as palavras ou as notas de música até chegarem às vossas casas e às vossas orelhinhas curiosas. Pois hoje nesta emissão que lhes é dedicada, todos estamos no ar. Visto que é bem atento, apenas compra e vende na união de casa. Olá, Tininha, que tens feito? Casei-me. Parabéns, o teu marido é muito rico, estás tão bem vestida. Enganas-te. Eu é que sei onde vendem por pouco dinheiro as fazendas mais bonitas, modernas e de melhor qualidade. Onde, se não em descrição? Na casa Pires de Almeida. De hoje em diante, não gastarei de outro estabelecimento. Casa Pires de Almeida, Rua Augusta 275. Senhoras e senhores... Um muito bem-haja a todos aqueles que, através da Emissora Nacional, nos acompanham neste 12ª emissão de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Um muito obrigado desde já pela companhia que nos fazem desse lado. Hoje, só para vós, temos um convidado muito especial. Junto a mim está o Carlos Bonaparte, poeta, escritor, músico e locutor de telefonia. Carlos Bonaparte, faça o favor de se apresentar aos nossos estimados ouvintes. Olá, muito boa noite para todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com o ilustre Nuno Miguel. É verdade, Nuno Miguel e Carlos Bonaparte lhe fazem companhia neste final de tarde, início de noite, de terça-feira. Estamos já a terminar o ano, não é verdade, Carlos Bonaparte? É verdade, Nuno Miguel, estamos muito perto também, sabes do quê? Do dia de nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes estamos perto de um outro dia. Qual é o dia da véspera desse dia? Não, outro dia ainda. Então não sei, explica a ti, explica a mim e explica aos nossos caríssimos ouvintes que nos acompanham através das suas telefonias. Estamos muito perto do dia 23, que é já amanhã. Ah, sim. Mas eu pensava que hoje era dia 21. Pois é, 21. Terça-feira 21, quarta 22, 23 é quinta-feira. Ah, pois é. Ainda bem, Carlos Bonaparte, começaste da melhor maneira este programa de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Como de costume. Não é como de costume, é como costume. Como habitualmente. Como habitualmente. Sabes porque é que eu estou assim? Não sabes. Calculo. Porquê? Não faço a mínima ideia. Muito bem, é exatamente por causa disso. É que tu não fazes ideia, mas na sexta-feira à noite, como foi a gala final dos 75 anos da Rádio Pública, estiveste atento a esse pormenor? Claro que não estiveste. Claro pois, que eu... não estive. Claro. Olha, vou-te ser muito sincero. Sabes onde é que eu estava? Na cama doente. Exatamente. Muito bem, um zero para mim neste nosso espaço radiofónico. Bom... É que na sexta-noite houve a gala de 75 anos da Rádio Pública, quer dizer, os 75 anos já se comemoraram no dia 4 de agosto. Mas, desta vez, foi uma gala, pronto, que juntou várias pessoas da rádio, do presente e do passado. Posso fazer uma pergunta? Cinco. O que é uma gala? Uma gala é uma festa. Ah, eu referia-me mais a outra pergunta. O que é uma gala? Uma gala é aquela música do 31. Ora, por exemplo. Por exemplo. Pombom? Agora vamos ouvir um pombom? Não, não vamos. Já não vamos. Ah, não ouvimos. E então nessa gala foi especial. E tu devias ter ouvido ou visto ou o que tu quiseres. É que... há lá uma frase do... Bem, para já, sabes o teu companheiro e concorrente ao mesmo tempo, Edgar Canelas, que apresenta o Homem Lusa na Antena 1. Exatamente. O homem é homossexual. Só pode. Porque foi a primeira vez que eu vi ontem. Eu só, até agora só ouvia. Ontem vi-o pela primeira vez, acho eu. E os gestos dele é... Ah, Carlos, fala aqui connosco. Deu-me a mesma sensação. Além, pior do que isso, é que... O Afonso Álvaro Costa, que é um homem também da Antena 1 muito conhecido e também vai aparecendo na RTP, sobretudo na RTP N, Ele é muito trapalhão, não gosto disso. Estava sempre a mexer-se e aponta. E depois não, parece que nem sabia que estava a ser filmado, porque aquilo das 8 às 10, a gala começou às 10. Mas das 8 às 10, a antena não começou a emissão especial às 4, mas a partir das 8 e 10 também passou a dar na internet, através do site RTP. Uhum. E ele deve ser esquecido que estava a ser filmado, porque estava sempre a tapar os convidados com o dedo e a apontar, e depois punha assim o dedo, mesmo assim à beira do... Bom, mas por nós, à parte, aquilo fez-me lembrar o que é a rádio, o fascínio da rádio, e calhou mesmo bem estar assim a finalizar o ano a ver aquele programa. Há lá uma frase, sabes, o Nuno Marco, sabes? Sim. O Nuno Marco lançou lá uma frase que me ficou na cabeça. Obrigado, e ele agradeceu pela primeira vez. Ele disse, pais. Ele disse pela primeira vez que estavam reunidos todos os seus ídolos de radiofónicos, no mesmo sítio, não ao mesmo tempo. E ele disse obrigado a todos, não disse o nome de ninguém, disse obrigado a todos por me conduzirem à melhor profissão do mundo. É? Que é um locutor radiofónico. Eu fui-me lembrando de ti, olha, o Carlos, se estivesse a ouvir isto, estaria todo contente e identificaria-se com muitas coisas que foram ali ditas. Fez-me lembrar também, e acho que também passaram, já não me lembro se passaram essa parte ou não, no Gal, sei que vi isso. Porque depois deu a menina de rádio, o filme. Uhum. Então lembrei-me deste trecho. Uma telefonia que foi com o senhor Lopes. Ah, já me lembro. Chegaram a perguntar se era um canário, se o que era, mas era uma telefonia. Mas isto toca, se toca, isto abre-se, liga-se à parede e é uma torneira para deitar música. Você uma sabe? Torneira a deitar música. Pois. Ei, o que mais? Oh, ele está ligado com os jardins de voz. São as bobinas que ainda estão frias. E falaram muito disto das bobines e do tempo antigo da rádio, e repara como os tempos mudaram. Nós, se estivéssemos há 30 anos a fazer estes programas, estaríamos aqui com um aparelho de discos à frente. Ora. Com a agulha sempre atenta a ver se colocávamos o sítio correto, porque pela largura das faixas. Fala por ti, que eu, para mim nunca iria poder ver se estava no sítio. Pela largura das faixas, eu iria ver se estava era aquela correta ou não, e se ainda faltava um ou dois minutos. E hoje em dia estamos a falar em frente a um computador, não é verdade? Ora, e mais uma coisa, a transmitir para todo mundo via internet. Coisa que há 30 anos nem sequer se imaginava. Embora já fosse possível via satélite, mas os custos eram para lá de astronómicos. Hoje as minhas três escolhas estão todas relacionadas umas com as outras. Engraçado, as minhas também não. E como é o último programa deste ano de 2010 que tenho a prioridade neste espaço radiofónico, a primeira delas, e estamos a falar sobre rádio, porque é que eu fui buscar esta história da rádio? Porque a primeira delas está obviamente relacionada, todas elas têm a ver com o ano 2010, agora vamos fazer o balanço. Balança aí! Sobre o balanço deste ano, há uma coisa que foi fundamental: a própria antena web. E o que é que já falei disto aqui, hoje é a primeira escolha é só centrada nisso. A antena web deu-me a conhecer muita coisa que eu não sabia até agora. Eu lembro-me, por exemplo, do Quadras da Música, que foi talvez, e é o programa que dá mais gosto e é uma marca para a diferença, e que deu a conhecer certas épocas da música que nem sequer conhecia. Eu tenho que salientar os três primeiros: o Notícias do Outro Mundo, o Quadro da Música e o Desporto Antena. Se também te lembras, foram os três que arrancaram já desde a primeira semana. E então o Notícias do Outro Mundo, que vou buscar histórias que nem sequer, se não houvesse o programa, nem sequer sabia que existiam, algumas delas. O Desporto Antena. Graças ao Desporto Antena vivi momentos. E vivi, não estou a dizer ao falar, ao gravar para a rádio, mas quando vi os referidos jogos ou eventos esportivos, vivi-os com um grande entusiasmo. Lembro-me, por exemplo, do Sporting a conquistar uma taça europeia de handball. Lembro-me mais recentemente de Portugal ser campeão europeu de corta-mato, entre muitos outros, não é verdade? Lembro-me do meu piloto, o piloto que eu queria que ganhasse na Fórmula 1, nos carrinhos, ter sido campeão e eu ter visto também para depois noticiar na antena web. Portanto, a rádio introduziu-me, e falando sobre música, que é este programa é muito baseado na música, dezenas e dezenas e talvez centenas de músicas que eu nem conhecia, ou, por exemplo, pegando no Canta-me Histórias, histórias por trás das músicas que eu nem sequer imaginava. K790 fui a recordar outros tempos. O Vinho em 80 fui outros programas que eu vi. O Urban Top 20, que esse sim também é como era diário, muitas músicas que eu nem sequer conhecia, outras que fui recordar e que nem sabia que tinham causado tanto sucesso como eu não esperava. E deixei para o final, Vinho em 80, um bocado ia falar nele, falta-me um programa. Ah, okay. Falta. Biografia da semana, deu-me a conhecer, isso foi muita informação, deu-me a conhecer muitas coisas sobre muitas personalidades que também desconhecia. Desconhecia tanto ao pormenor, tanto sobre a biografia, mais. Mas não. Além desta amostra de programa. Escolhes tu. E então, porque é que eu deixo para o final Vinho em 80? Porque foi através do Vinho em 80 que eu descobri a primeira música de hoje. Se não houvesse este programa, desconfio que até hoje e nunca iria conhecer esta. Quer dizer, nunca sabe, mas até hoje não conheceria esta música. Porquê esta? Porque de todas as que passei nos meus programas, em todos, qualquer um, foi a que mais me surpreendeu pela positiva. Eu hoje não sei dizer o tal como no K790 de sábado, não sei dizer quando é que foi o ano, quando é que foi o disco, aquelas coisas, costume. Sei dizer que foi nos anos 80. Passou no Vinho em 80. Acho que foi no início dos anos 80. Vai, 80, 81. Kim Wilde, numa música escrita pelo pai e pelo irmão, outra coisa que eu gosto muito de anotar, traz... Não é pela música ou pela letra, além de ela falar de um sítio que mal ela sabia que passava nos filmes e ia começar lá uma guerra das fortes, no Camboja. É um exemplo máximo, no meu caso, no meu gosto pessoal, porque eu gosto muito desta música e nem sequer a conhecia. Se não fosse a rádio, nunca conheceria Kim Wilde e Cambodia. Vais falar? Não. Então vamos ouvir. Ok, vamos ouvir então. Cambodia. Ora, e cá estou eu, agora, para apresentar a minha próxima música. Segunda melodia deste nosso singelo espaço radiofónico. Exatamente. Ora, muito bem. Bom, a música é um bocadinho mais rápida. E tem uma, é assim, como é que devo explicar? Sendo substancialmente diferente, não sei porquê, mas eu dou-lhe algumas semelhanças. É assim, esta música é diferente por vários motivos. Primeiro porque é mais rápida. Mas a verdade é que é assim, esta música também me reporta muito aos anos 80. Eu acho que ela já foi feita em 90, 90, 91, mas reporta muito aos anos 80. Outra particularidade sua é que é instrumental também. É outra diferença da música anterior. A música chama-se Magic Fly, Voo Mágico. E é dos Space, um grupo que eu sinceramente só conheço esta música. Não conheço mais nada deles, é quase como os New Radicals, que só conheço agora aquela música de 99, que já não sei como é que se chama. Ah, não. Missing. Pronto, já não sei como é que se chama, mas Missing é. You, isso é dos Shakes. Oh, não é aquela. Queres outra coisa que deram lá na emissão? Então vai lá enquanto eu ligo o órgão. Outra coisa que deram lá na gala da Rádio Pública, Simplesmente Maria, sabes o que é? Ah, eu não sei. Mas isso passou na Renascença. Não, eles eram a rádio, também estavam lá a falar. O António Sala foi lá, por exemplo. Foi lá a falar. Estavam lá a gente da concorrência. Passou mais anos da concorrência do que. E deu o excerto do Simplesmente Maria. Deu gravações do Vasco Santana. Olha, digo-te uma coisa. Tu sei que estou a falar um bocado longe, peço desculpa aos nossos ouvintes, mas estou aqui a dizer. Sabes, por acaso seria uma coisa que eu teria imenso prazer de um dia poder passar na rádio Antena Web. Era o Felizmente Maria. O Simplesmente Maria. Era uma coisa que teria. Olha, o Zequinha e o Nelené. Isso, eu tenho aqui material disso também. Vasco Santana. Deu músicas antigas. Muito bonito. Deu Janita Salomé e Ana Bacalhau a cantarem a música Quando Eu Era Pequenino. Ana Bacalhau a cantar isso? Com o Janita. Pois, o Janita Salomé não me surpreende. Ela Canção da Beira Onta. Não sabia que ela. Pois, ficou assim conhecida, ficou. Qual é o original? O nome é aquilo? O original? Sim, era o original, é esse, é. Pois, Canção da Beira Onta. Mas a música nunca faz referência à Beira Alta. Ah, mas o título da música. O título da música é o nome da música. E sabes de quem é que é essa música? 1935. Pronto, exatamente. Sabes? Não sei. Que ano é que é? Por acaso, é precisamente isso. É 35. É 35. Foi sabes, o ano em que começou a rádio. Sabes qual é que é o seu intérprete? Original, não sei. O intérprete original tem uma voz... Era o Marceneiro, não sei. Não. Não, mas não estás lá muito longe, não. Era o Edmundo de Bittencourt. Ele foi também fadista. Pronto, foi fadista e é assim, ele mas ele era mais fado de Coimbra. Só que acontece que, pronto, ele tinha uma voz que, eu vou dizer isto, não é com qualquer desdém nem com qualquer desprezo, é porque, de facto, é verdade. Quem ouvir parece mais uma mulher do que um homem a cantar, não sei exatamente porquê, mas pronto, lá é a voz, cada pessoa tem a sua voz. Ou seja, ele tem essa voz muito particular. E pronto, daí eu estava também a deixar essa anotação, porque um dia pode acontecer que passemos esta música e pronto, já sabem, já estão mais informados de que é Edmundo de Bittencourt que gravou esta música pela primeira vez em 1935, pelo menos é a versão mais antiga que se conhece. É o mesmo ano em que começou as emissões da Emissora Nacional Lisboa, Portugal. Sabes que a Renascença é mais nova que a Antena 1, que a RDP. Um ano. Começou em 36. Estava naquele pai de 50. Foi no ano a seguir. Emissões experimentais já tinha começado em 33. Depois foi em 36. Ah, estava naquele pai nos anos 50. Não, isso eu sabia. Foi no ano seguinte. Isso é o quê? É a música dos New Radicals. Não sei. Aquela música que começa... When, oh, yeah. When, we got the music to live. Isso. Como é que essa música se chama? Boa linha já vem. Pronto. E que ele começa... One, two... One, two, three, four! Esse foi o único sucesso dos New Radicals. Isto tudo para dizer o quê? Que também foi aqui, também é. Ou seja, tal como essa é a única música que eu conheço dos New Radicals, Esta música, Magic Flight, também é a única que eu conheço dos Space. Pronto. Agora é assim, okay, esta música reporta-me, eu não sei explicar porquê, mas reporta-me aos meus 5 anos. A uma casa, sabes que, pronto, não sei se sabes, os ouvintes não sabem de certeza, mas passam a saber que eu já vivi em enormes dificuldades. Não, te devia perguntar onde era a Rua do Padrão. A Rua do Padrão? E eu sei graças a ti. Pronto. Diga. Vês o que tu aprendes comigo. Tenho que ver se mudo de casa com outra rádio, vez. Com a rádio. Tenho que ver se mudo de casa outra vez. É isso. Para aprender mais uma rua. Mas por acaso não sei o nome dessa. Mas continua. Pronto, também não digo. Digo-te em off. Também me perguntei qual era o nome da rua. Pronto, está bem. Atenção, caros ouvintes, estão prestes a assistir a um momento de pugilismo. Eu não tenho aqui à mão. Anda lá, não tens à mão, tens ao pé, vamos lá. Pronto, mas esta música... Quer dizer, tu já falas baixo. E estás a falar. Hã? O que é que se passa? Estava-te a ouvir mexer no teclado? Estou a brincar com o F e com o G. Ah! Estás a falar a meio quilómetro do microfone, o que vale é que pois é, estou a fazer a edição. Se vai baixo, só o trabalho é teu. Aleluia! Ah, continua no nosso emissário nacional. Pronto, mas como eu dizia, o que é que eu dizia? Ah, pronto, esta é então a música que eu conheço, a única música que eu conheço dos Space. E dizia eu então que, bom, eu sempre, até os meus 5 anos vivi com extremas dificuldades. Mas apesar de tudo, não sei porquê, gostei muito daquela casa onde vivi. E não sei porquê, lembro-me sempre desta música a tocar na rádio. Desta e de outra música que é Sunshine Reggae. Tirei. Pronto, mas lembro destas duas. Mas eu penso, mas em que altura que eu realmente ouvi esta música? E não sei. Mas reporto-me também aos meus 5 anos. Pronto. Ora, os meus 5 anos, apesar de tudo, foram anos em que eu era muito mimado. Também era muito mauzinho, mas era muito mimado. Claro, sabe como é que é. Sabe sempre bem recordar os tempos de criança. Então se diz que é esta música Magic Fly, música dos Space, para ouvirmos agora. Thank you. sabes que música é esta? Não. O hino do Canadá. Eu me parecia que era um hino de alguma coisa. Porque eu sei que era um hino que era parecido com o hino português. Porque é que... É a altura do Carlos Bonaparte, o nosso convidado especial de hoje. Perguntaram, enfim, Trião, Nuno Miguel, desta telefonia. Porquê esta melodia? Porquê esta melodia? Melodia porque... É assim, 2010, como tu sei, vamos continuar no balanço. Vamos continuar no balanço do ano. Como tu saberás, 2010 foi de longe o ano mais complicado para mim. E agora que termina, a coisa não mudou. Apesar da segunda metade. A segunda metade ter sido consideravelmente melhor que a primeira metade, tal como eu previa. Mas, pegando na parte novamente do ano complicado, tenho a teoria que em todas as coisas boas encontra sempre algo negativo. Mas em todas as coisas negativas encontram sempre coisas positivas. Concordas, Carlos Bonaparte? Concordo plenamente. Amém. E então, como mesmo em ano complicado, se encontram várias coisas positivas, foi o meu caso, algo inesperadamente. Eu ontem à noite li uma frase que admirei e não foi surpreender, mas foi... Como é que esta frase traduz tão bem aquilo que vou vendo à minha volta e agora que, como tu saberás, deixei várias rotinas, deixei muitas pessoas que conhecia, com muitos amigos, mas o que é que isto levou o Carlos Bonaparte a interessar-me por outras coisas, a focar-me noutros e a focar-me sobretudo noutras pessoas? Qual foi a tal frase que eu li? Pergunta-me. Qual foi a tal frase que tu leste? A frase que eu li, Carlos Bonaparte, foi... Nós adoramos sempre aqueles que nos ignoram e ignoramos sempre aqueles que nos adoram. Uhum. Vais ficar calado. Pois, o que é que eu posso dizer? Que discordo com essa frase? Discordo, não é discordes com, é discordes dessa. Discordes, discordar de. Não é discordar com, discordar de. Tu discordas desta frase. Concordo com a negação dessa frase. Porquê? Pronto. Porque eu acho que nós nem sempre... É assim, isto também depende muito da autoestima de cada pessoa, não é? Eu sou muito da opinião de que é assim... Como é que posso explicar? É assim, eu nem sempre ignoro quem gosta de mim e nem sempre gosto de quem me ignora. Aliás, são muitos raros os casos. Mas tu és uma exceção neste universo. Está bem. Eu ao ler esta frase lembro de várias pessoas que conheço, mas até de mim próprio, que acontecia até este ano. Ora, a mim também. Hã? A mim também. Sabe, este ano é que eu comecei a mudar a minha... Ou melhor, este ano é que fiz a grande mudança, mas já tinha começado antes. 2010 foi um ano sobretudo de reencontros. E daí a música do Canadá. Como tu deverás lembrar, ora bom, acho que foi no mês de julho. Eu fui assistir no estádio do Bessa no Porto um Mundial de Rugby e conheci gente do Canadá. Lembras-te disso? Não. Não te lembras? Por acaso não. Comentei contigo. Pronto, deixa lá. Na altura do Mundial de Rugby de 7 que decorreu no estádio do Bessa, conheci gente do Canadá. Esse foi um dos muitos... Não foi o principal, mas o reencontro com a convivência exterior. O reencontro com... o regresso às conversas com pessoas de longe, com pessoas que mal conhecia, e foi, deu gozo, deu prazer conhecer pessoas do outro lado do Atlântico, que vivem a milhares e milhares de quilómetros de nós. Pessoas do outro mundo, portanto. É, notícias e pessoas do outro mundo. E conhecer realidades e culturas que nós aqui não temos ideia. Por muita internet e por muita televisão que haja, só quem vive lá é que nos poderá contar exatamente como se passa. Tal como eles... Eu estou a falar uma família, foi sobretudo um casal, porque o filho deles jogava na equipa de rugby do Canadá e eles vieram cá ver. Tal como eles, não tinham noção de muita coisa que se passa aqui em Portugal e eu fui-lhes contando. Foi um dos exemplos de reencontros, entre outros, de pessoas que inclusive andaram connosco na escola, de mais duas ou três. É que eu estou a falar de reencontros com amigos, com pessoas, não foram duas ou três, quatro ou cinco. Foi uma dúzia, foi uma dezena, foram duas dezenas. Uma dúzia não... Uma dezena não, uma dezena e meia, duas dúzias. Eu um dia deste faço a lista e entrego-te o relatório completo. Pessoas que andaram connosco na escola, pessoas que andaram comigo na escola primária até, familiares, alguns por circunstâncias menos positivas, mas também fomos reencontrando. Amigos que sempre estiveram fisicamente perto de nós, morar perto de nós, e até este ano nem sequer mal falávamos. Este ano foi um reencontro. Irmãs que fabricam azeite. e então, no meio destes reencontros todos, também surgiu o reencontro com a música atual, como eu já tinha falado, e isto é a introdução à próxima música, a terceira de hoje, que é de Robbie Williams, mas com o Gary Barlow. Quem é o Gary Barlow? Barlow, para já, é um dos cantores mais conhecidos no Reino Unido e com maior sucesso comercial, e além disso é um membro do Take That. O Take That, que passados quantos anos? 10, 15? 14 anos, regressaram. Ora bom, este tipo de reencontros com... Eu não sou muito apologista dos duetos com pessoas que nunca conviveram musicalmente entre si. Mas um grupo, ou um dueto, ou um trio, o que é que seja, um dueto ou um trio já é um grupo, que se volta a encontrar depois de muitos anos de ausência, desde que não seja só por interesses comerciais, não sei, por interesses comerciais, se calhar este é o caso, mas não sei dizer se é, se não é. Eu gosto disso, aprecio isso. E este reencontro do Robbie Williams com o Gary Barlow, que pouco depois, porque esta música que vamos ouvir ainda faz parte de um álbum só do Robbie Williams, mas passado pouco tempo os Take That voltaram a aparecer, ainda este ano, esta música é um exemplo disso, de uma forma de tributo, de agradecimento a todas as pessoas que vão ter a reencontrar e que deram alegrias e momentos de ânimo. Robbie Williams e Gary Barlow cantam Shame, não é verdade? Não. Não é verdade. Então com quem é que vamos ouvir? Pode ser. Então pode ser. Mas não é verdade. Não é verdade, mas pode ser. Mas sério. Vai dizer alguma coisa? Eu vou dizer que depois vamos para um pequeno intervalo. Não vamos nada. Ah, não? Não. É hoje não? Não. Então porquê que não? Porque depois vais perceber porquê. Ah, é? É. Então pronto, então não vamos para o intervalo. Então já posso falar. Acabar. Já. Vou dizer o que já disse. Robbie Williams e Gary Barlow, num reencontro que é a personificação de todos os reencontros, e foram muitos que tive ao longo deste ano. Espero que eles dois sejam amigos, não é verdade? Robbie Williams e o Gary Barlow. Ah. Porque os reencontros que eu estou a falar é com amigos e amigas. Eu não falo tipo, contigo não foi reencontros, não é verdade? A gente foi mantendo o contacto. Este ano foi mais próximo por causa da rádio, mas já nos últimos anos, desde que coisa, nós andámos ali e foi sempre em frente. E então, Robbie Williams e Gary Barlow cantam Shame. There's three versions of this story, mine and yours and then the truth. And we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened and told you through the television. And all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us. I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why I must have met them at the time. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television. And all that went away was the price we paid. People spent

E então isso foi mais um excerto dos anos 40. Ainda disse, antes de subir o pano, vamos para a publicidade. E foi aí que entrou o intervalo. Percebi o Carlos Bonaparte? Percebi, claro, percebi. Estava apenas a brincar. É tempo, mais uma vez, de agradecer a todos os nossos ouvintes pela companhia que nos estão a fazer através das suas telefonias em vossas casas ou nos vossos cafés. As vossas telefonias, que se chamam tecnicamente centrais, aliás, unidades centrais de processamento. Exatamente, ainda sou desse tempo e eu lembro que em 1935, quando a emissora nacional começou a produzir para todo o país, tiveram que andar a distribuir telefonias para ter alguns ouvintes, senão ninguém tinha. Agora explica-me lá uma coisa, o que é essa coisa das bobinas estarem frias? Explica-me, porque as únicas bobinas que conheço são aquelas fitas enormes de... Estás-me a perguntar do que disse o António Silva no filme A Meia da Rádio. Pergunta-lhe, porque eu não decidi dizer. Então, uma coisa que eu vou investigar. Porque eu, por acaso, é assim... Eu sabia que antigamente os rádios eram com válvulas e não sei o quê. Não sabia era que as bobinas tinham de aquecer. Por acaso, não sabia. Sei que só mais tarde é que surgiram os transistores... Sim, acho que é transistor que se chama, não é? É verdade, Carlos Bonaparte. A informação correta é para os nossos caríssimos ouvintes. Os rádios mais pequenos, tanto que as telefonias eram maiores, não é? Mas não sabia que essas... A única... Sabes... Olha, tu queres falar com o António Silva? Ah, não. Fala. Diga. O que é que eu te ia dizer? Sabes quais é que são as únicas bobinas que eu conheço? São aquelas. São as de estúdio. Aquelas bobinas enormes que são... no fundo é aquilo. É com fita magnética também, não é? Só que as bobinas... Só que em vez de ser aqueles rolos pequeninos de fitas de fita, não é? Cabem dentro de uma caixinha de plástico. São aquelas coisas enormes que andam ali à volta e que a gente está a ver elas a girar e que facilmente se rolam também. E para além dessas, já conheço aquelas que faziam girar os fios de aço, mas aquilo era... Enfim. Era outra coisa, não tem nada a ver com essas bobinas, certamente. Essas bobinas deviam ser aquelas que giravam, talvez, impulso, que ao girar geravam impulsos elétricos que por sua vez davam um som, possivelmente. Vou investigar sobre isso. E depois, na próxima edição, digo-vos. Amém. Para ti também. Ora bem, próxima música. Amém, para ti está bem, ora bem. Ora bem, reporta a 2006. Para ti também. Amém. Ninguém. Reporta 2006. Bem, a música é de... Também. Pode ser. Desdém. Qualquer coisa determinada em, como não me lembro. Em. Disseste terminada em. Por exemplo. Um pataco e um vintém. Por exemplo. Quem é pobre sempre tem. Ou um pataco ou um vintém. Também dá. O melhor dá também. Também. Também. Alguém? Ninguém. Quem és tu? Ninguém. Devemos fazer um episódio de uma rádio novela aqui. Era giro. Com os sons e tal. Porque ontem também. Ontem vi isso do. Como é que é dizer? A banda. A banda sonora. Não é banda sonora, como é que se diz? Os sons, o fundo sonoro, os sons ambientes a ser produzidos pelas próprias vozes das pessoas que querem como funcionar. Olha, queres falar com o António Silva? Pode ser. Então está bem. A gente será uma pouca vergonha, eu levo-te. A senhora manda dizer que está lá para um sujeito que traz um recado urgente para o senhor Barata. Um recado urgente? Sim, senhor. Para mim? Sim, senhor. Bem, eu vou já. Já sei. Barata. Ouviste o António Silva dizer ao Barata? Estava a falar para ti. agora sou uma barata? Não sabia. É verdade. Continua. Continuando. Olha bem. Próxima música reporta a 2006. E é de Duarte Rosado. A música é tocada apenas à viola. E chama-se Leva-me Contigo na Palma da Tua Mão. Estou-me a rir porque conheço essa música. Sim. Pronto. É assim, pode acontecer que ela não tenha rigorosamente nada a ver com a lacota da música anterior, até acredito que não. Mas sabes que eu, como te explicar, eu estou a associar em termos, não sei, estou a associar mais em termos de ritmo, em termos de sons, e essa música do a Shane também recorre muito a confundo viola, não é? Bom, E sabes uma coisa que agora eu acho muito engraçado, aquela entrada com os cavalinhos de fundo, está giro. Não é da música do Duarte Rosado. Pronto, a música do Duarte Rosado reporta a uma etapa da minha vida. O que é que foi? Estou-me a rir do António Silva, o teu companheiro. Ah, o meu companheiro, já percebi. Ora bem, a música do Duarte Rosado, dizia eu, reporta a uma altura da minha vida em que, como é que eu posso dizer? Eu tinha no fundo dois mundos. Tinha um mundo turbulento, tinha um mundo em que vivia muito perturbado, era uma agitação muito, muito grande e quase incomportável para mim. E por outro lado tinha a paz. Ou seja, era uma pessoa que vivia num mundo, num turbilhão de acontecimentos e numa paz enorme ao mesmo tempo. Ora, claro que isto era em dois espaços diferentes. O turbilhão, os acontecimentos, as mágoas, os choros e tal, era tudo na universidade. E a paz era nesta casa. Era na minha casa, onde, por acaso, quando escolhi esta música, estava de férias. Foi-me enviado por alguém, de quem hoje guardo muitas saudades. Ela aconteceu o que aconteceu a tantas outras pessoas. Aconteceu assim que chegou à universidade, no fundo... Aquela pessoa morreu e nasceu outra automaticamente diferente. Ora, aí está algum que o meu convidado especial em um anfitrião, concordamos plenamente. Muita gente chega à faculdade e estraga-se. Nos meus tempos, em 1943, já era assim. Pronto. E ela também. Ela, quando chegou à universidade, foi quase que automático, não é? Ela própria dizia que estar na universidade era outra coisa, não é? Mas foi essa jovem, na altura de 16 anos... que me enviou essa música, Duarte Rosado, com Leva-me Contigo na Palma da Tua Mão. Hoje guardo dela muitas saudades. Sabes que... Não sabes dizer parte da letra da música. É que esta música eu acho que é a que eu estou a pensar. Leva-me pronto, contigo depois eu... na palma da tua mão, essa parte já consigo pisar este chão. Nananana. Depois eu ouço a música e já te digo o céu. Que... lugar. Pronto. Eu ouço a música e já te digo o céu, que eu penso. Acabaram-se as palavras que... Sim, Carlos Bonaparte. Se ainda tocasses? Sim. É essa toda. A dupla da menina da rádio é a mesma do Leão da Estrela, dos atores. Se calhar é. Nunca tinha reparado. Sim. Também não. Engraçado. Não, mãe. Não convida a sua boca se não é verdade. E os seus olhos procuravam sempre... É que este era o Fernando, não sei quem, na menina da rádio, e ela era a Janinha. Sabe então que sou pobre? Sei que é rica. É bem. Sim, continua. Bom, continuando. Esta música do Duarte Rosado, aliás, pronto, sabes que ao contrário do que aconteceu contigo, e fico mesmo muito feliz por ti, ao contrário do que aconteceu contigo, este para mim foi o ano de maior solidão. Foi o ano... meu também. Sim, eu não disse que o ano foi bom. Sim, não é isso, mas tu reencontraste... Reencontrei muita gente, para verdade. Pronto, mas eu... E gente que gosto. Eu não só nem isso, como ainda sofri consequências, e algumas até graves, por me aproximar das pessoas. Isso já foi nos outros anos. Pronto, não, mas eu fui nos outros anos e este foi o pior de todos. Sabes que em 2008 houve uma altura que eu tive medo dos humanos... E este ano nem sei como é que ainda não cheguei a esse ponto. Tiveste que é? Medo dos humanos. É medo. Bom, mas em suma, guardo muitas saudades desta música e desta jovem. Olha, como o António Silva acabou de dizer no filme, que estou aqui a ouvir a um lado e como vai servindo como o fundo sonoro desta emissão, acabaram-se as ternuras, é o que eu te digo. Olha, por exemplo, é uma boa frase. Acabaram-se as ternuras. Acabaram-se as ternuras. Adeus, até à próxima. Boa viagem, poucos furos na carruagem. Pronto, e então vamos ouvir uma música enviada por uma pessoa em 2006 que me deixou mesmo, e que me deixa ainda hoje, muitas, muitas saudades. Até porque sei que mesmo que falo com ela, já não volto a reencontrá-la. Ela não tem 17 anos, foi não? Não, tem 21. Agora, aliás, tem 20 agora. Está bem. É que essa frase fez lembrar a gente com 17. Sim. Pronto, e vamos então à música do Duarte Rosado com Leva-me Contigo na Palma da Tua Mão.

Mais precisamente de Nuno Miguel. É conhecido de todos nós, dispensa apresentações. Está, obviamente, associado aos programas da rádio. Mas hoje é ele o dono do nosso palco. Então, passo o microfone e o tempo este tempo que se segue, Nuno Miguel é hoje o storyteller dele. Não me deixem nervoso, hein? Só vou tocar umas canções para vossas excelências. Voltando à recapitulação do ano e ao mesmo tempo relacionado com a rádio, eu não sei quantificar, mas acho que houve dois momentos. Estou a falar de momentos centrados só num só dia, percebes? Uhum. Dois dias que me ficaram. Curiosamente, foram dias 1 de outubro, aniversário, como tu sabes, da irmã mais nova das fabricadoras de azeite, e 1 de novembro, que foi o dia do que estamos a ouvir agora, o Storyteller, que eu nunca imaginei que iria fazer um a sério na vida, porque já tinha feito em minha casa sozinho, já tinha feito um para ti, lembras-te disso? Lembro. Já tinha feito para os lados do Marca na Vezes também este ano, e até que fiz um a sério para a Rádio Meter no Web, reuni algumas das pessoas mais próximas, mas lá está. 67% delas foram reencontros, as pessoas estiveram lá presentes. Uhum. Dois terços foram reencontros que foram acontecendo ao longo deste ano. Mais um exemplo disso. E se há um momento para dar o exemplo de expoente máximo da importância que teve a rádio, talvez seja este do Storytelling, realizado a 1 de novembro de 2010. Não foi verdade, Carlos? Acho que também estiveste lá. Aliás, acho que ouvi a tua voz há pouco. Não. Não foi a minha, não. Não eras tu que estavas lá? Devia ser o meu duplo, eu não. Ah, então era o teu irmão gêmeo. Não, possivelmente. É que era mesmo parecido contigo. E disse que tinha o teu nome e tudo. Pronto, de Storyteller, vamos ouvir uma música de lá, pode ser? Não. Mas vai ser na mesma. Porque hoje quem manda sou eu. E então, e mais uma vez... Há um terceiro momento, que não vou dizer que foi um expoente, okay? Mas há um momento que foi especial, e também foi no mesmo novembro, foi no dia 14 de novembro, que foi o reencontro, e eu falei nisso aqui, com a minha professora da primária. Lembras-te de falar nisso? Não. Lembras-te? Isso é que sim. Ah, sim, lembro-me perfeitamente. E então, esse reencontro com a minha professora da primária, mais um dos reencontros, com quem eu já não estava há anos e anos com ela, fez-me lembrar de uma música que podia fechar as minhas escolhas este ano, enquanto tenho eu a prioridade, não é? Para a semana ainda há programa, antes de fechar o ano. E a música chama-se... Como é que chama? É o colégio. Não é o colégio? O que fizeram ao colégio? É a mesma coisa. Tanto é que na letra dessa música falam indiretamente de algumas das pessoas que também... reencontrei, o reencontro está presente às vezes neste programa, reencontrei este ano. Era uma telenovela? Desencontros. É a mesma coisa. Reencontros. Os mesmos inimigos, outras caras. E então, o que fizeram ao colégio traz recordações da primária, traz recordações da minha professora da primária com quem voltei a estar recentemente, este ano. E traz recordações de pessoas que também voltei a reencontrar este ano e que andavam lá no tal colégio na altura. Pode ser? Pode ser. Ah, eu esqueci de dizer que a versão, a primeira música que ouvimos hoje, de Cambodia, uhum, é a versão do disco mesmo. Já que foi retirado o vinil 80, ouvimos do próprio disco. Está certo? Exato. Está certo. Então, se está certo, vamos ouvir Nuno Miguel no Storyteller para o canal 2 da Rádio Antena Web, realizado em novembro de 2010. A quarta faixa chamava-se O Que Fizeram ao Colégio. Chama-se O Que Fizeram ao Colégio. Esta é a história do colégio do Candão, que me vai ficar na memória. Foram anos sem igual. Foi lá que comecei a aprender a viver. Ensinaram-me tudo o que sei. Tenho muito a vos agradecer. Por isso, irmã, não parta agora. Não nos pode deixar, nem nos abandonar. Se sai daqui para fora, se for embora, ficamos a chorar. Os anos estavam a passar, tive de deixar o colégio, mas sem o abandonar. Estar lá é um privilégio, foi então que conheci os nossos sucessores. Logo aí eu vi que eles eram uns amores. Por serem muito queridos, falava-lhes todos os dias. Ficamos muito unidos, eram as minhas novas companhias. Por isso, irmã, não parta agora. Não nos pode deixar, nem nos abandonar. Se sai daqui para fora, se for embora, ficamos a chorar. Até que um dia o senhor quis uma revolução. Onde reinava a harmonia, surgiu uma grande confusão. Fez muitas alterações, de várias maneiras. Mas o que magoou os corações foi a saída das freiras. Estávamos num dia de festa, e ele anunciar que era desta. As irmãs iam nos deixar. Depois eu nem sei, um enorme desgosto e uma imagem que nunca esquecerei. São as lágrimas no rosto de quem sofre uma grande desilusão, de quem tem a infância afetada e no meio desta confusão não tem culpa de nada. Por isso, irmã, por favor, não parta agora. Não nos pode deixar, nem nos abandonar. Se sai daqui para fora, se for embora, ficamos a chorar. Sai daqui para fora e se for embora, ficamos a chorar, ficamos a chorar, ficamos a chorar. Eu tenho uma ligação à escola primária como não conheço mais ninguém. E se calhar por causa disso e por causa das tais pessoas que falam, os tais sucessores, hoje está aqui uma, na plateia, e pronto. E criei esta música porque marcou, ainda hoje marca. Muito obrigado, muito obrigado. Ouvintes, estamos a chegar ao final de mais um Escolho Tu, Escolho Eu. O nosso convidado especial deixou-nos ficar a mão desta edição especial do Escolho Tu, Escolho Eu de Portugal. Porque Carlos Bonaparte não se lembra ao certo qual era a melodia que iria corresponder à minha última escolha deste programa. Pois, essa não era bem uma coisa para se dizer, mas acabei de já dizer. Está dito, já está dito, não é? Haverá agora o segundo momento de pugilismo neste programa. A gente depois lá fora... combate. Ora, eu com tanto cuidado e Vossa Excelência permite-se. Lá fora a gente combate. Ora bem. 3. Pois agora ainda mais. 3. A música. 3, 2, 1. Já te mostrei essa música. Ainda te mostrar. Sim. O que é que eu ia dizer? Ora bem. A música que vamos ouvir, eu escolhi. Bom, não diz exatamente com a música da... Porque eu hoje escolhi, ia andar muito à base da viola. Ia andar mesmo muito à base da viola. Já anterior foi, e a que eu ia escolher hoje também ia sempre à base da viola. Mas agora passou-me. escolhi outra música que, não sendo à base da viola, é muito calma, é, enfim, mais mexida, sem dúvida. Mas é uma grande música e é uma música que... É, enfim, o meu balanço eu vou fazer para a próxima semana. Mas há uma coisa que eu tenho que dizer. É que a Antena Web foi, sem dúvida, a melhor coisa que me aconteceu nos últimos 24 anos. Sei lá, foi ponto alto da tua vida efêmera passagem para o universo. Ora, nem mais. Foi, sem dúvida. Uma novidade em primeira mão para os caríssimos ouvintes que estão desse lado. Sabes que é assim, foi sem dúvida por um motivo muito simples, porque na altura, como é que eu estou a explicar? Assim muito sucintamente, no ano em que eu estive mais isolado do mundo, no ano em que o mundo mais mostrou que eu estava aqui a mais, foi curiosamente o ano em que eu mais me senti feliz e realizado. Isso é bem o pior, e voltando ao que tu disseste ao bocado do estar na solidão, o pior é quando tu estás sozinho e as outras pessoas, pessoas que eram mais próximas de ti, recusam-se a querer ver isso e a perceber e a acompanhar-te. Não é mau isso? É muito mau. É mesmo muito mau. É verdade. Não tens noção dos... Aliás, tu, de algumas coisas tens noção do situação limite em que eu estive. Sim. E sabes que... Sabes aquela... Então, como é que estás? E tal... Eu já nem digo, pá, precisas de alguma coisa, já nem digo isso. Mas a parte do como é que estás, como é que estão as coisas. E depois, se calhar, ainda te dizem que estás a fazer um coitadinho. Não, mas. Uma coisa assim. Não, sabes porque é que nunca me disseram isso? Porque nunca sequer me perguntaram como é que eu estava. Ah, então. Ah, no entanto, quando lhes foi conveniente. Ah, então. Oh, cara, um grande amigo que eu sou de Vossa Excelência. Podias-me fazer aquele favor que eu te pedi? Mais ou menos por aí. Obviamente, escolhi o farto dos amigos. Mas é assim, pronto, eu escolhi uma música que, não estando relacionada diretamente com a Antena Web, está relacionada com a minha atitude e com a força que a Antena Web me deu. Porque é como digo, nunca fui tão feliz como fui este ano, sem dúvida. Mesmo perante todas as adversidades, fui, sem dúvida, uma pessoa muito feliz. Esta música, ou melhor, esta rádio, os ouvintes, os locutores, e na passada semana conhecemos um que, por bons motivos, estará menos tempo connosco, não é? Ainda que sempre ligado a nós, basta falar de ti, como é lógico. Mas, é assim, sem dúvida que a rádio, que os locutores, os que cá estão, os que já cá estiveram, aqueles que vão estar, e aqueles que, apesar de ainda não fazer a mais pequena ideia de quem é que são, hão de se juntar a nós também no futuro. E os ouvintes? Se hão de nos juntar a nós, claro que é no futuro. Se é o verbo haver no futuro, claro que é no futuro. Ia dizer, hão de se juntar a nós no passado? Sim, hão de se juntar a nós no passado. Tu inventas cada frase só para dizer que não estiveste bem. Antena Web, os ouvintes, locutores, toda a gente, juntos deram aquilo que emocionalmente eu não tive. Sabes o que é um condiscípulo? Um condiscípulo? Não sabes. Olha, não, eu explico, por exemplo, o Lorde. O cão? Sim. Não. Não sabes o que é. Continua. Então, até não é. O condiscípulo é um discípulo que é cão. Lorde é o meu discípulo. Uma gargalhada, amigos ouvintes. Ha, ha, ha. Estavas a dizer, antes não é, que deu-te aquilo que nunca tinha. Antes também deu-me aquilo que eu nunca tive emocionalmente. Digamos assim, não é? Liberdade. Liberdade para me sentir feliz, liberdade para chegar ao fim. Quero, quero. Ai não, essa é esta cidade. Estou-me a lembrar do Liberdade que os Resistência cantavam. Continua. Não. Não, mas é outra música. Outra música que também se chama Liberdade. Arde. É uma cantora que se chama Diana Bastos. Ai, a música que vamos ouvir chama-se Liberdade? Chama-se. Silêncio. Já me deixaste essa música no de par em par? Já. Liberdade, Diana Bastos. É. Quadras da música. Ela diz uma coisa que é. Ela tem uma frase que é. Ou melhor, um verso que é ser como uma estrela. Aliás, aquela música, ela diz muita coisa com a qual eu me identifico. Como por exemplo, eu sou badalhoco. Não, ela não diz isso. Ela não diz isso. Olha, não te cheguei a dizer, tomei banho esta semana. Já tomava banho desde o dia que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. Olha, tomei. Acho que foi na segunda-feira. E depois ganhei-lhe o gosto, tomei outra vez na quarta. É sério? Foi a semana passada. Anda lá, fala. Pronto. E então, uma forma de agradecimento a todos os ouvintes, e porque esta música também está relacionada com as minhas 19 cassetes de vídeo. Ahá, está a ver que não fechámos o ano, mas ainda vai fechar o ano. Por todos estes motivos, eu decidi então escolher esta música, A Liberdade, de Diana Bastos, para fechar a emissão. Ao bocado esqueci de dar dois ou três exemplos do quadro da música que deu-me maior gosto. Lembras-te, por exemplo, das, acho que foram 7 emissões foram seguidas, sete. Música portuguesa. Dos anos 20 até atual. Depois, essa foi diferente. Eu, caros ouvintes, amanhã já todos. Hoje só temos requintos, então ficamos todos gordos. Bem-vindos a mais uma emissão da 4 Quadros da Música, um programa da minha sua nossa rádio no web. Não, mas fora isso, na Páscoa, o Jesus Cristo Superstar, que tu nem sequer conhecias, porque és analfabeto, teve a sua curiosidade, aquelas duas emissões tiveram a sua curiosidade dos plágios. Aquelas duas, acho que foram duas, seguindo fora. Antes de férias em agosto, do dia 6, foi uma homenagem aos 75 anos da rádio, que hoje recordei em parte, que fiz uma emissão de algum do melhor que já passou nos 75 anos da rádio de emissora nacional. Foram vários momentos, foram. O tempo dos festivais, quando houve Rock in Rio. Ais. E o Quadros de Música teve também algo que já não me lembro agora, mas pronto, fala aí. E teve muita coisa, já vamos em 40 e quantas edições? Acho que foi a 46, na sexta. 7, 46. Foi por aí. Pronto, 46, 47. É mais ou menos. Acho que fez muitas coisas. Pronto. Sem dúvida que esta música simboliza muito aquilo que foi este meu ano, 2010. Pelo menos esta palavra, liberdade. Porque sabes o que é? Um dia, imagina este cenário, um dia corre-te mal, não é? Um dia corre-te mal, mas tu chegas ao fim feliz. Não é masoquismo. Sabe que foi mal, foi mais um dia em que o teu sonho foi concretizado. Mais um dia de emissões na rádio antena.info, que podem visitar no nosso meio digital, no site da internet. Ora, animais. Não, mas é isso. O teu teclado está muito mais longo que o meu. Pois não como sei. É que fazes? Cospes aqui em cima ou como é que fazes? Depois eu cuspi para aqui para cima. Diz-me lá como é. Não. Então. Não sei. Não sabes? Se calhar não vou comer para cima do teclado. Pode acontecer isso, não é? Não comer? Sei. Não sei se é isso que acontece contigo. Não é com de sujo, é. Vai se acumulando, não sei se é pó, se é ferrugem. Não, ferrugem não é, mas. Vão ficando escuras as teclas. As tuas estão limpinhas. Também? Há quanto tempo tens o teu? Há dois meses. Não sei. Ah! Não, só é para. Vai fazer agora 5 anos. Ah, pois. Só está aqui há um. Não, mas o meu já foi limpo várias vezes, não é verdade? Mas mesmo assim suja-se com. Não percebo. Este não. Este nunca foi limpo. Nunca foi limpo? Não. E está mais limpo que o meu. Estou quase esquisito. E depois eu é que sou batalhoco. É um bocado esquisito isso, mas está bem. Pronto. Não, mas é assim. Vamos então fechar a emissão de hoje, com liberdade. Na próxima semana, quero fazer consigo o balanço daquilo que foi em 2010. E pronto. E é isto. Atenção, porque no dia 4 estamos... E assim acontece. Nem sabias que o Carlos Pinto Coelho tinha morrido, se não fosse pois eu. Não, por acaso não sabia. Pois, porque é analfabeto. Ora, no dia 4, já agora, deixa-me fazer isto para ir avisando os nossos ouvintes. No dia 4, esta informação vai ser mais tarde e com mais detalhe pormenorizada. Já escreveste isso no site? Que no dia 26 tens uma grelha nova e tudo. Sim, mas isso é no dia 26, já estou falando do dia 4, de janeiro. Quando a rádio fizer um ano, nós vamos ter. Nós também vamos já falaste nisso aqui, mas vamos ter programação especial no dia 4. Também já tinha dito. Vamos ter. Diz outra vez. Nós vamos ter programação especial no dia 4. Outra vez. Nós vamos ter programação especial no dia 4. É fazer conta que estamos nos anos 70 e o disco está arranhado. Outra vez. Nós vamos ter programação especial no dia 4. Outra vez. Nós vamos ter programação especial no dia 4. Vamos ter programação especial. Enfim. Não, mas é assim. Portanto, fiquem atentos no dia 4. Vamos ter coisas muito giras para ouvir, algumas para recordar. Enfim, quem sabe. Bom. Vamos então ficar com... Diana Bastos. E... Vamos jogar ténis. Não. Olha, não faço. Se fosse gay. Se fosse do ténis. Se fosse ténis feminino. Isso é quando acaba o ponto. Tu fazes lembrar alguém. Quem? Que eu não vou dizer, como é lógico. Ah, tá bem. Porque, enfim, pronto. Não quero estar aqui a depois dizer. Ai, que ele discrimina e tal. Mas eu depois digo que tenho off. Olha, só te digo. Isto é ténis misto. Só te digo uma coisa. Eu não vou dizer quem é, mas já vou dizer quem é que é. Não dizendo, já digo. Essa, a pessoa que ainda me faz lembrar apareceu muitas vezes nos jornais e por esse mesmo motivo. Aliás, houve uma triste, inclusive, que chegou a parar o jogo e disse: eu não jogo enquanto ela não para com esses gritos. Já sabes quem é que é? Nem começa por M, nem nada. Nada. Tão engraçado. Se ela tivesse um W à frente e se trocasse ali umas letras, ficava BMW. Quais são as siglas BMW? Olha, essa terá sido talvez a melhor. O melhor momento do ano. Quais são os singles BMW? Vamos falar isto, que já vem uma hora e meia. Vamos lá, uma hora e meia, se não for para em duas horas. Ou menos. Ou mais. É. Bem. Então, caros ouvintes, obrigado por nos terem acompanhado em mais uma terça-feira. Em mais uma terça-feira, na emissora nacional. A emissão vai continuar com quem? E vai continuar com a nossa locutora Joana Santos e com o programa da sua preferência. Dizem as estatísticas que é o mais escutado. A música, o programa chama-se Diga Lá ao Sr. Fado. Diga Lá ao Sr. Fado, que esperamos que seja do seu agrado, como será certamente, para ouvir a música mais conhecida em Portugal, mais divulgada, e aquela que Portugal é mais reconhecido lá fora, nos estrangeiros. Vamos despedir com a música de Diana Baixos, música em português, como é sempre bom ouvir. Ao contrário do que aconteceu na semana passada, foi prioridade do Carlos Bonaparte, nenhuma música era portuguesa, para variar. E, portanto, entre as... Esta semana foram duas. Não, mas na semana passada... Porque eu escolhi duas músicas portuguesas, senão não... Não, sinceramente. Ai, não escolhi nada, escolhi só uma. Mas na semana passada escolhi as três músicas, nenhuma delas era portuguesa, mais uma vez. Mas música portuguesa vai fechar esta 12ª emissão das Escolhas Tuas. Então já agora diz aos nossos ouvintes. Não é ouvintes, parece um lisboeta. Sim, ouvintes. Sim. Pronto, diz lá ao pessoal da Vintes. Com razão que foram as músicas que passaram por aqui hoje. Ahá, hoje fui eu que me lembrei. Ainda não tinha terminado o programa de hoje. Iria fazer a recapitulação, o balanço. O balanço, logo a seguir à primeira escolha, veio de Kim Wilde, chamada Cambodia. A resposta, Carlos Bonaparte, igual foi... Não me recordo. Para variar, estás a ver? Tu pedes para fazer a recapitulação e depois não mas sabes... quem fica a fazer isto não sou eu. Ah, tá bom. A terceira escolha, se te lembrares, entretanto, avisa. A terceira escolha foi Robbie Williams e Gary Barron com Shame. A resposta foi de Eduardo Rosado com Leva-me, como é? Leva-me contigo, na palma da tua mão. Eu acho que é Leva-me mais longe o título da música, mas isso é lá de ser nada. Depois, retirado do seu storyteller no Miguel com o que fizeram ao colégio. E na resposta vamos ouvir para fechar a emissão Diana Bastos e Liberdade. Já quanto te lembras qual foi a segunda escolha? Quanto à segunda música, foi nem mais nem menos do que... Não me recordo. Exatamente, não me recordo. Cantou não sei bem o quê. Como é que isto nunca me aconteceu? Então vamos ficar aqui um bocadinho a pensar. Eu estou super esquecido. Diz-lhe outra vez. Quando é que foi? A primeira foi Kim Wilde e Cambodia. Já me lembro, já me lembro, já me lembro. Aí foi do Space Magic. Como é que chama? Magic Fly. Magic Fly. Kim Wilde, Cambodia, Space Magic Fly, Robbie Williams e Gabriel com Shame, Duarte Rosado com Levam Contigo, Levam para Longe ou qualquer coisa, essas coisas assim. No Miguel com Fizeram com Leijo e Diana, que é Bastos, Diana Bastos Liberdade. Fica por aqui a 12ª emissão das Escolhas Tuas, Julio, e voltaremos na próxima semana. são paredes de lua. Cada sonho é um desenho com vontade de lutar. Cada risco é como um grito que canto e deixo no papel. Cada sombra um poema que se despe livre, pássaro cruzando o céu. Ser como um desejo, ser herói num beijo sobre a cidade. Viver numa estrela, sem dar. Descanso a solidão. Alguns traços são perfeitos, outros loucos de paixão. E se um dia eu adormecer e acordar rodeado de heróis, descobrir que a vontade é mulher e eu sou mais.